tristeza ali, na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai. Não há tristeza ali, na casa do meu pai, onde tudo é paz e amor. Somos um alegre povo muito feliz. Somos um alegre povo muito feliz. Pois Jesus nos perdoou e de graça nos salvou. Somos um alegre povo muito feliz. Alegre povo muito feliz. Somos um alegre povo muito feliz. Pois Jesus nos perdoou e de graça nos salvou. Somos um alegre povo muito feliz. Somos um alegre povo muito feliz.